Super Controle. Let's rock. Oh, sim, está começando mais um Super Controle Podcast, rapaz. Eu sou o Matheus Sikes e estou aqui com Augusto Fuca. Eu sou o Fuca e esse assunto, estou aqui com o meu Colonzo Neto ao meu lado, em dupla hoje. Polêmicas, gritos e cuspes hoje. Isso aí, Rodrigo Lanzonetti. Aqui é o Lanzonetti e vocês ouviram meus píncaros da glória e o meu fracasso píncaros completo de sinuca da radiação. Andrews, o Frajola. Esse cast vai ser o cast que eu mais vou xingar, mais eu vou ofender, mas eu vou falar palavrão porco. E... Eu vou dar um italiano. E hoje temos o irmão do Frajola, que jogou muitos RPGs na época, então ele tem que estar aqui, né? Das Diogo! Antigas. Ele tem que ter um apelido também, né? Diogo Love. Diogão Love. Diogão Love. E eu sou o Diogo e estou aqui para defender os RPGs do Sega Saturno. Olha ali! Muito bem! E hoje a gente vai falar daquela lista que algumas Porca. Pessoas gostaram e outras não. A lista é sempre assim, né? Lista a pessoa é sempre vai querer, cara. Polêmica. Mas isso só depois da dança dos e-mails. Chama aí, Lanzo. Dança dos e-mails. Super Controle Podcast. Chegamos a mais uma dança dos e-mails aqui do Super Controle Podcast. Eu estou aqui com o Eric Santos e Matheus Lima, os overkills, tudo certo? Tudo certo, cara. Se o povo não vai reclamar, né, porque a gente é gurizada nova do cast aí, a gente já tá acostumado. Para com isso, cara. Vai tomar... Todo dia, né? Todo dia que eu gravo essa porra desse e-mail, eu falo a mesma coisa. Tudo bem. Mas aí, temos alguns recados aqui e alguns e-mails referentes ao cast. Nenhum cast, todos, né? Muita mistura aí. Alguns recados, então, que a gente tem que dar, mas o Matheus Lima está conosco para falar que o iTunes, finalmente, a porra do iTunes voltou a funcionar, cara. O feed. Caraca, é verdade, cara. Foi uma luta brava. A gente não conseguia, dava um problema bizarro no FeedBurner, que ele gerava só 10 dos últimos, sempre os 10 últimos episódios que a gente postava, né? Aí a galera queria escutar, conhecia a gente, né? Sempre tem o pessoal divulgando, a gente conhecia, ah, eu quero escutar os primeiros, assim. Aí tinha que ir lá no site, baixar. A gente sabe que tem muita gente que acha mais prático pelo iTunes e tal, e realmente é mais prático. Teve até divulgação da Apple e tal, que a gente não pôde participar por causa disso, do nosso feed tá tudo zoado. O Fuca consertou, sabe, sei lá como, ele deu um jeito nisso. É, né? E tá perfeitinho, cara. Vocês podem assinar pelo iTunes lá, é muito prático. Se você, mesmo que você não use nenhum dispositivo iOS, você pode usar o iTunes só pra baixar e depois você passa pro seu dispositivo. A coisa mais tranquila do mundo é que no iTunes ele fica super organizado, é fácil de você pegar as coisas, baixar ali. Eu recomendo muito pra quem quer um agregador legal baixar o iTunes, nem que seja só pra isso, cara. Eu já usei muito tempo o iTunes só pra baixar podcast. Tá lá tranquilinho, você pode assinar, tá junto com o post do site, tem lá um botãozinho do iTunes, você só clica lá, adicionar, é bem facinho. Uma pergunta, Matheus. As pessoas que já assinavam o feed, elas têm que reassinar o feed ou os podcasts estão aparecendo? Não. É, exatamente. A gente só ajeitou o feed, a gente não criou um feed novo. É aquele mesmo feed lá que vocês assinavam, o que ficava no canto direito superior do site, aquele laranjinha que a gente falou pra vocês assinarem. Aquele lá é o mesmo, aquele lá é o que funciona. Ele só vai atualizar agora, fazer, pegar tudo e não só os últimos 10, né? É isso aí. E a Overkill também tá nos feeds, né? Sim. Sim, a Overkill também. Então, segunda quinzenalmente e nas quintas-feiras semanal, então tem coisa, então. Fiquem ligados aí. Outro recado, então, a gente tá chegando no final do ano, né? E como no ano passado a gente fez o Oscar do Super Controle, veja só, palmas agora. Esse ano vai rolar também, com diferentes categorias, né? Porque a gente resolveu aí ajeitar algumas coisas e organizar melhor aí o Oscar. A gente, como você sabe, não somos mídia especializada, né? A gente não recebe todos os jogos antes, a gente não joga tudo, porque... Aliás, o LXF joga tudo, né? Mas a gente não joga tudo. Então, alguns jogos acabam passando despercebidos pela gente. Jogos, principalmente esses não mainstream, assim, tipo destaques indies, assim. O Eric joga todos os indies agora, porque ele é o LXF dos indies, mas nós não conseguimos jogar todos eles. Então a gente gostaria de sugestão de jogos, de categorias, pra gente fazer o Oscar, né, cara? Que foi um sucesso na primeira empreitada nossa, e ela foi feita meio que como beta, né? Foi um teste, assim, e deu muito certo, e a gente queria melhorar ele, assim, e a gente conta com a participação de vocês, não só pra votações futuras, assim, pra escolher o melhor jogo, como foi no ano passado, que é que é bem legal, mas não sei se vai ter sorteio de alguma coisa não, porque a gente acabou de dar um jogo já. Mas a gente sugiro, vai dar uma olhada. É, isso aí. A gente vai dar uma olhada. Os jogos aí, a gente vai ver aqui. A gente tá com a lista, eu tenho a lista aqui de todos os jogos lançados esse ano, e tô cortando os horríveis, tipo Resident Evil 6, né? Ah, não, desculpa. Tipo Kingdom Hearts 3DS, né? Olha o Eric falando mal de Kingdom Hearts. É ruim mesmo isso aí. Então. Ah, cara. E, então é isso, né? O cast do ano passado teve 4 horas, vários convidados. Esse ano a gente vai deixar alguns convidados trazer novos aí de outros sites. E 4 horas de novo, até mais ou menos, a gente tá decidindo aí. Isso aí, então. Mas é isso aí, como o Matheus Lima falou aí, mandem as associações aí de jogos, mano. Mas enfim, né? Vocês sabem o que fazer. É isso aí. E outro recado, então, é o final é que eu finalmente, olha só que legal, eu que estudo psicologia e não tem nada a ver com videogame, estou escrevendo para um portal de... Eu tô publicando ali no Facebook, às vezes, mas quem me segue no Twitter vê que eu tô lá também, tweetando cada pouco sobre algumas notícias. Sim, eu só tweeto notícias também, porque isso é o meu trabalho, então, às vezes, pelo Super Controle também, eu vou dar uma tweetada. Então, eu peço que vocês, queridos ouvintes, vão lá dar uma olhada, certo? Nas minhas notícias lá no Exatamente. Portal. E aí, pessoal, se vocês puderem comentar, né, assim, acho que quanto mais buzz a gente fizer em torno aí das notícias que se postar, melhor pra ele, né, cara? Chama atenção aí pros posts. E, enfim, né, vamos ajudar o nosso chapa aí. É isso aí. É, vai chamar atenção para futuros, quem sabe, projetos do Super Controle. A gente tá em negociação. Vamos ver, né? Mas seria legal aí, pelo menos, dar uma olhada. Não precisa nem comentar, só dar um view lá pra ver como é que tá. Sei lá, se alguém aí é jornalista e tal, quer dar um pitaco, ou aqui fez assim, fez assado, também fica à vontade, beleza? Então é isso, vamos lá para a leitura de e-mails de vários podcasts, aqui tem vários e-mails também, então, por favor, Lima, que nunca aparece aqui, comece aí, leia o primeiro. Olha aí. E aqui o primeiro e-mail é do Leonardo Guterres, ele falou o seguinte: não é porque nunca leram um e-mail meu que vou deixar de lhes mandar outro, pois Luzano, olha só que lindo. Olha só. Aí, bem pessoal, sou o Leonardo Guterres, ou Leonardo Barros, dependendo da rede social, caraca. O Léo Mexica do site. Sou de Canoas, Rio Grande do Sul, e tenho 22 anos, como eu, Matheus. E aí, vem aqui hoje, ele é de Canoas, né? Você falou aí? Olha, exatamente. Então, olha só, Canoas, a gente... Isso aqui, ó, a gente tá atualizando o recado. Mas no dia 18 de novembro, esse mês, aí a gente vai estar lá no Anime Extreme. A gente vai falar de novo, e certo, pelo menos eu e Yuri vamos estar lá. E o Fuca também. E aí, então, o Guterres chega lá, né? Ali pertinho, pô, é Porto Alegre, né? Então, te liga, né, guri? Já tô te avisando aí de antemão. Eu participo de todos os eventos, pessoal, veja só. E venho aqui hoje pra declarar meu amor total ao Super Controle. Este que foi o primeiro VS que eu vi na vida. Olha só, sem sombra de dúvidas, é o melhor que já ouvi. Ai, meu Deus, nosso ego tá inflado agora. Estar aqui como ouvintes há anos já me faz sentir como parte da família Dreamcast Super Controle. Talvez por estarmos tão próximos geograficamente, me faz sentir como amigos de infância e também pelo fato de grande parte da minha família, por parte de mãe, ser Ricardo Barbosa. E eu ir tantas vezes aí quando era menor. Olha só. Porra, que é esse cara, velho? O cara é tipo o seu melhor amigo que não te conhece. Pois é, né? Olha aí, agradeço muito por fazerem minha vida mais feliz com o cast e o site. Aí ele manda recadinhos especiais para os membros aqui, né? Six, tamo junto pelo remake de Blast Corps. Ai, meu Deus. Ah, olha isso. Tamo junto. Julie, Nintendo, amo. Fuca, os comentários mais bem pensados. Olha o Fuca. Mais bravos também, né, pessoal? Pra jogo, eu também não jogo jogos no lançamento. Eu jogo 90% dos meus jogos depois de todo mundo. O que importa é jogar e aproveitar. E troféus. Não tem pergunta assim. Olha aqui, que cara old school, hein? Lambanet, muito melhor que o SegaNet. E ele dá um recadinho para o gurizada nova do site, que ele fala aqui: parabéns e obrigado por ajudarem a manter o site nativa. Amo todos também. Olha aí, Eric. Todo mundo ama a gente agora. Ama a gente, sou feliz. Viu? É isso aí, chapas. Muita sorte aí nos projetos futuros e qualquer coisa que precisarem de ajuda por aí, pode contar comigo. Pois vou estar sempre aqui como fiel vídeo do Supercontrole. Ah, que emocionante. Tá chorando aqui. Cara, não. Só bom saber. Eu gostei especialmente dessa parte final aí, em que ele fala qualquer coisa que precisarem de ajuda. Então vamos, a gente vai aguardar o seu e-mail, cara. E não se preocupe quando a gente precisar de ajuda aí. É, o Max, eu tenho ele em alguma rede social, não lembro qual, mas, porra, é bom saber que ele mora aqui perto. Legal. Vou combinar um rolê aí. Mais um, né, pra aparecer aí, Barbosa, e beber e encher a cara com a gente. Falta o Lima, né, cara? Lima que não veio ainda, mas virá. Então tem mais um e-mail, que não é e-mail, olha só, é uma carta. Uma carta que veio pro Sedex. Legal. Olha só. Que emoção, cara. Eu tô emocionado. Olha aqui, é do Diego. Oi, Six, meu nome é Diego, mas meu nick é Gadiego e sou primo do Gugão. Caraca! Gugão, o cara mais legal de todos os tempos, quase. E aí, cara, ele mandou uma carta com um presente. Ele mandou... Sabe que como eu amo Blast Corps, né? amo de paixão. Ele falou, ele mandou um e-mail assim, ele, ô, Six, eu tenho aqui o manual do Blast Corps, achei aqui nas minhas revistas, e vou te mandar ele. Eu falei, me manda agora, por favor. E ele me mandou o manual do jogo do 64, e eu tô aqui folhando, e que jogo, amor, eu quero muito jogar, eu quero muito remake dessa merda. Caraca, velho, os caras amam o Six mesmo, velho, é uma paixão enlouquecida. Oh, muito maneiro, cara. Mandou e veio de bridge aqui o Mortal Kombat Trilogy também. Velho, muito obrigado mesmo. Eu vou ler aqui, ele falou que quer que eu leia aqui ao vivo, então vamos lá. Para o Chapa Matheus Six, um presente que achei muito maluco pra te dar. Escuto vocês do Super Controle desde a época do Dreamcast. Claro que foi por indicação do Gugão. Ele é meu primo, que eu amo como um irmão. Veja só que bonito. Ah, oh, que bonito. Se der pra ler esta carta no podcast, eu agradeço muito. O podcast de vocês sobre games é o melhor que eu escuto e continuarei sempre assim, pois é muito foda. Olha aí, cara. Que maneira, cara. E ele falou, o Final Fantasy 7 e 8 são os melhores games da fase da Terra. Ok, pô, né? Nunca aceita o 9, pô. Sempre esquece o 9. Coitado do livro. Tudo bem, tudo bem. 9 ninguém curte, né, cara? Ninguém curte, só eu curto, velho. Não, desisto. E olha só. Não, veja só. Um grande abraço, Diego. Doutor Diego Queiroz, cirurgião dentista. Toma. Olha aí. Olha só, um doutor, cara. Olha. Valeu então, Diego Queiroz. Gá, Diego, muito obrigado aí pelo presente, cara. Eu curti muito. Mesmo Blast Corps é o meu jogo favorito do 64. O jogo é muito foda. No dia que tiver um monólogo sobre Blast Corps, aí eu vou chamar Terres, que é fã também, e o Diego, e o Gá Diego. Aí vocês vão ver. Aí vocês vão ver o que é podcast bom. Vai ter 360 mil downloads. Vai ler 360 mil downloads. Muito bem, cara. Vamos atingir aí o nível, né? Um dia. Então tá, vou nessa então. Muito obrigado aí, perna na leitura de e-mails. Vamos voltar aí com o podcast da lista de RPG, que eu acho que tem que ter uma versão 2 com vocês aí, do Overkill, hein? Ah, vai ter, vai ter. Vai ter, pra falar umas verdades pra vocês. É isso aí. Tem que ter o Rufino lá pra falar bem de WoW e... Falar de WoW, né? Falar de WoW. Esses caras que o cara convida pro site pra falar de WoW, meu Deus do céu. Tudo bem, tudo bem. Tem que ter o Seth também, né? Porra, mas isso tá muito foda, cara. É verdade. Vamos fazer um remake desse aí. É, pô, fácil. Ih, cara. Então tá, gente. Vou... Isso aí, então. Até semana que vem. E falou. Até mais. Até mais. Até aí. Abraço. Tchau. E-mails qualidade mid. Então, Matheus Six, discerne o que seria essa lista, por que veio essa lista. Eu não sei qual é a moral da lista, mas todo mundo curte fazer listas, né? Sim, e aí, né, como é RPG, é uma coisa que todo mundo aqui jogou, nunca agora começou, né? É. Mas... sou o menino novato, menino, mas novato. Já joguei os melhores segundo a lista, BS. É, já BS. Era pro Eric tá aqui também. E o Eric vazou porque tinha compromissos na noite paulistana. É verdade. Na Avenida Paulista, bomba com aquele traveco. Eu acho que ele tá pegando. Aí, eu não sei. Então tá, a gente vai. Vamos fazer um apanhadão geral assim. Olhando, a gente tá com a lista aqui na nossa frente e a gente tem que comentar um pouco sobre os jogos. Eu sabia como eu vou começar isso? Como? Procurando os jogos preferidos de todo mundo. Então, vamos começar com o Frajola. Frajola, quais são os teus jogos preferidos de RPG? Todo mundo sabe Final Fantasy VIII. Então, o Final Fantasy VIII, onde é que ele tá na lista? 97. Essa não, lista não. Calma. Eu não calma. Quero sair, saber o ano que ele saiu. Que posição ele tá? Ah, é 97, desculpa. Vai se... F. Idiota. Obrigado. Por que, que ele diverta mais pra frente? Vai grande história lá. O suco de o Final 8, ó, assim, ó, a história dele é meio bizarra. A gente sabe, a gente fez um cast, o né? O time Messi. Outra coisa, ó, legal de falar é que... tudo é legal, tu usou magia no jogo? Eu que usei magia? Como... deu uma firaga no jogo? Em que... algum inimigo? Firaga não, mas... opa! Não, o Summon usava. Tem umas que são obrigatórias. Não, Summon, acho que só usava Summon. De magia, as magias... eu sei que a crítica do jogo é que as magias... além da história meio ser complicada, mas foda-se. É que as magias tu só usava pra upar, pra fazer o Junction lá nas árvores. O Junction aumentava teu poder de ataque, de defesa. É, eu acho legal. Eu gostava do jogo. É que nós é amor de pica. Né? É amor de pica. Mas o que o pessoal fala... Mas 97, meu, 97. O pessoal fala do Draw. 98. Ah, não é matéria, não tem MP. Draw, eu tenho 10 magia, tenho no bolso 10 piraga, vou jogar. Que ah, sei lá, meu, era diferente, né, cara? Cara, todas as revistas que eu peguei, todas falavam muito. O pessoal muito falava bem. Assim, ah, magia é poder, não é quantidade. Tu tá viajando da onde isso aí? Tu veio de que planeta? Que você sabe players, cara, mas... Cara, esses caras aqui, eu risco da minha vida, não... Agora é só VGBR, Frajão, só VGBR. VGBR, Lapão. De tudo, cara, players. Mas cada um tem a sua opinião. E por que ele tá em 97 aí, Fuca? O que tu acha disso tudo? Tu que não jogou, mas sabe... Não joguei, o 8 não joguei. Cara, eu sinceramente não sei por que ele tá ali. Sabe o que eu acho que é? É porque o 7 teve tanto hype na época que eles esperavam uma coisa que fosse chutar bundas, explosão. E aí veio o 8 que ele... Se tu analisar ele sozinho, ele é um jogo que tem... muitas coisas boas, assim, muitas pessoas gostam, mas, tipo, assim, tem o 7 antes. Pode ser. Mais... Concordei. Leandro é assim. Não, o final 8... Tá aí. Final 8 é um jogo muito bem feito, cara. Ah, que eu não joguei o 8. Eu só vi o Frajola jogando. Eu joguei o 7 que eu ensinei ela e tal. Finalmente essa história será revelada hoje, hein? Vamos ver. Ah, tá, final, e aí, tu final, jogou? Final Fantasy VIII é muito bem feito, cara. Primeiro, os personagens, que eles queriam cativar a gente mais, vamos dizer, gráficos de Play 1. Os gráficos são foda. É um jogo mais adulto. Tamanho também. Real, assim, os cenários lindos. Não. Tipo, adulto era, é vocês. Era um tema mais sério, saca? E... O cara tem que trabalhar como não é adulto. Todos o cara então, trabalhando, não era matando bicho. Caminhar é não, nada contra. Começou também. A ser ali, começou a putaria. Começou jovens adolescentes salvando o mundo. No 7 já era meio assim, mas no 6 não. Jovem adolescente não tinha aí na eu época. Vou te inserir um negócio. O pessoal achou assim, bah, tá muito sério, muito filme sério. Cara, afinal foi dizer aquela coisa. Fantasia, personagem pequeno, magia. O pessoal acho que não aceitou muito bem. Eu não sei de onde eu tiro isso. Minha opinião, eu aceitei muito bem. Eu não sei de onde eu gostei também. Agora. Eu também curto pra caralho. Até 10 anos atrás ninguém falava disso. Não, eu amo. Como é que tá, pessoal? Eles têm agora outras opiniões, né? Já. Depois de 10 anos. Não é nós, é os outros. Não, nós amamos. Eu tô te apontando o dedo. Não tô te apontando o dedo. Tá, então é tá o bom. O pessoal fala, cara. Então, ponto final aqui, tá? Não tá fala bom. Mal de não, meu. Tá certo, a opinião tua é que conta. Foda-se. É, a opinião tua é que conta pra ti, né? Mas ok. Okay. Conta pra mim e muita gente. Abraço, Guga. Gugão. Vou passar pro Diogo, então, que ele tá quieto aí. Diogo, qual o teu jogo preferido de RPG aí? Ah, não tenho um preferido, mas... Cara, será o grande, eu acho. Alê! Vamos ver onde está. Capaz que nem tá aí. O grande A1 não tem. Ah, sei que não tem. Tem? Não, não pode, tá errado. Não, tem que ter. Onde está a grande A1? Opa! Não, sinceramente, é ridículo essa lista. Não, é ridículo. Nem do 100. Concordo. Não, olha, botaram o grande A2, cara. Nunca. O tema de entrada do grande A1 já mata, já mata o grande A2. Carisma dos personagens. É muito, mano. É muito. O bêbado. Tudo, trilha sonora, tudo é bom naquele jogo. O barquinho, o Barros trabalha no barquinho. O Justin, como é que é o... A Sue. Sim, Fiona. Ah, 15 anos depois o cara ainda lembra dos nomes, para. Sai, tu jogou dois jogos? Qual que é do dois aí? Ah, eu joguei bem pouco. No cara, não joguei acho que uma hora. O dois me lembrava Skies of Arcadia. Muito. Não, nada a ver. Não sei porquê. O estilo do gráfico é muito igual ao Skies of Arcadia, sabe? Skies of Arcadia é bom, eu curti. Mano, tô falando ele mal. Tem o meio estilo do Panzer Dragon Saga. É que tudo voa e tal, sei lá. Skies of Arcadia é lindo de ver porque tem as ilhas, as cidades estão em lugar flutuando. Não, olha bem. Pô, você que Feijola, fala? Atenção. Não tem o Grande A1 e tem todos os Kingdom Hearts. E aí, Feijola? Explode o microfone. Aqui, chupa a linha, chupa a manga da Disney. Lá. Grande A1 não tá. Pois é, grande eu não joguei, mas todo mundo fala: joga. Pois joga. É, mas... Matheus Lima jogou. Ano passado morreu o cara do Grande, né? Matheus Lima ama, do ama. É, morreu e eles chamaram o Frajola pra fazer um cast lá e não rolou, eu acho, né? É, eu lembro que eles me convidaram assim. Bah, olha só. O Grande é bizarro não pois rolar, é. Né? Tá, Lanzonete, teu não jogo mata. Preferido tá nessa lista aí? Ah, eu não vou falar logo que vai ser, como é que se diz, clichê eu dizer a série Chrono. Eu vou pedir um jogo que eu até hoje não virei, mas eu sou muito fã. Demon Souls, tá na lista? Dá uma olhada, eu acho que tá o Dark Souls. 70. Conta um pouco do Demon Souls aí, porque eu tô querendo o Dark Souls agora, mas o Demon Souls falaram que é bem mais difícil. Sim. Ah, mas aqui é jogo novo. Sabe que o Dark Souls é mais difícil? O Demon Souls é mais difícil porque o Dark Souls pode salvar, tem bonfire, sabe? Ah, é verdade. Tipo, a espadinha com save. Por que que o Demon Souls, ele é tão bom por todo mundo? Cara, ele é um jogo que agrada tanto fãs de PC, fãs de console. Ah, não, mano. Tipo assim, ó, tu cria o teu char, só que ele tem a história. A história que tu tem que matar todos os demônios. É, eu sei que o Frajola e o Diogo já não curtam essa história de criar personagem e inventar uma história. Né? Ah, não, eu também não curtia RPG muito, online. Saca? Eu também não era muito fã. Só que não é aquele jogo que tem muito whatever, que nem que tu fala do Elder Scrolls na Realta lá, o Fuzrodar lá, mas meio que tu cria umas coisas. Não, é, o lance do Demon Souls, pelo que eu entendi os guris falando, até do Dash e do Dark Souls, é que assim, né, o Dark Souls, pelo menos, eu joguei no PC ali, o Die Edition, eu joguei 20 e poucas horas, tá? Sim. A história até contei pro Fuca emocionado, porque eu joguei 20 e poucas horas e eu morri. E pra chegar de novo nessas 20 e poucas horas, tudo que eu fiz, eu levei 20 minutos. Porque tu já sabe o caminho, tu já sabe onde ir, tu já sabe quem matar, tu já sabe com quem falar, tu já sabe que roupa usar, tu já sabe que tu aprende como jogador e não, sabe, não ali no jogo, tu não vai ganhando experiência lá. Sim. Ganha experiência em ti mesmo, tá ligado? É, cada isso é uma coisa muito foda, o cara. Jogo é assim, ó, tu paga muito caro pelos teus erros, tu fez uma coisa errada, ah, é, isso tu vai te foder. E tipo assim, tem que programar, repensar muito bem a tua rota, se tu morrer tem que fazer tudo de novo, enfrentar tal bicho, acionar tal mecanismo. Por isso que tem até aqueles lances no chão que o pessoal deixa online, né, aqueles sinais. Sim, assim. É os ensinamentos online, só que às vezes o pessoal mete em migué, ah, sabe? Claro, né? Mas engraçado, tem o migué e logo tem um, não dê bola para a mensagem anterior. E tipo, e tem mensagens, e tem mensagens que nem... Teve uma fase que eu ia enfrentar um boss, só que o boss era imortal. Sabe o que tu tinha que fazer? Ir pelos lados, enfrentar um servo, sabe? Que tava te trolando, tu tinha que matar ele e pegar o item que tirava a imortalidade do monstro, saca? Isso é legal. E isso tu só sabia porque tinha mensagem no chão, saca? Ele não é um difícil, sei lá, Mega Man, que é um difícil que na época era difícil porque não tinha tanta... Era bem limitado. Ele é um difícil... Não é, porque... É um difícil... Tu pegando o jeito, tu se vira legal, sabe? Isso é um aprendizado do jogo. Cara, ele é um jogo muito bem feito, tem todas as... classes clássicas que nem de... Não, isso de Knight, é normal. Magic, afim. Mas ele é um jogo diferentão, assim, pra é um quem jogo não diferente, tá acostumado. Diferente, porque você tá acostumado com o J. A jogabilidade é muito boa, cara, assim. Não é aquelas coisas que viajou. Tá. O R1 tu ataca ali, o defende. Tu escolhe teus itens, tu consegue forjar legal, saca? Não é uma coisa que tu fica muito perdido. Mas tu acha que vale ele tá em 70? No cara... 70º lugar? Cara, eu não colocaria entre os 10... Não. Mas entre os 30 eu poderia colocar. Porque, tipo, pelo gênero dele, eu acho que ele revolucionou, cara. É, eu também acho. Eu acho que foi uma coisa assim. Acredito que ele revolucionou. Não, é um RPG, é um WRPG feito por JRPG, pelos caras do Japão. É verdade. From Software, Japan Studio. Fizeram um jogo que agradou os japoneses e os americanos. É, ninguém jogou aqui, ninguém tem interesse de jogar ele. E tanto é que a pressão do pessoal de computador e da Microsoft e Xbox conseguiram fazer o jogo virar multiplataforma, a continuação, Dark Souls. Tem que ter saco, né? Pô, você até hoje não virei? Pra jogar e no meu Rapture, eu sou os caras que jogam Final 3, não devem ter saco. Eu no Rapture matei 6 boss só, o jogo acho que tem uns 18 e eu sou um dos primeiros da lista, porque meio que poucos pegaram na minha lista, pelo menos, do Rapture. E aí, Fuca, tem um dos jogos que tu quer... Tenta aí, 12º, ó, ABS. Ah, ABS! Isso não faz sentido, cara. ABS Mundo. Não, assim, ó, isso gente... Isso não faz sentido. Não. Tudo bem que... Não, assim, tá, ó, eu vou falar. Esse jogo foi um dos primeiros RPGs que eu joguei, tá? É o Knights of the Old Republic. Que é o primeiro Star RPG, Wars. Então? Eu acho que até que tá foi... Explicado, tá explicado. Tá explicado, então. Tá, não, mas... Não, mas é um bom caminho que daí... Guiou ele para um mundo novo. É, não, mas é bom. Não, mas eu ainda gosto deles porque é um jogo da BioWare. Cara, eu vi se diz uma lista do Screw Attack dos jogos, assim, que mais hype no final, KOTOR tava entre os primeiros. Ah, o jogo vai ser não sei o quê, e tava entre os primeiros de... Ah, que porra é essa, tipo? Não lembro qual era o primeiro, ele tava em quarto. É, tu vê, né, como são diferentes as opiniões do pessoal. Um no final, assim... Eu sei que o 2 teve isso aí e o 2 caiu mesmo. É, o 2 o dois tava com mais, muito hype, porque o primeiro foi muito bem aceito. E aí o 2 já é mais pra aqui, mas assim, eu acho que aí tá 12º, tá muito alto. Não merece estar em 12º esse jogo aí. Muito alto. Se ele tivesse lá em 80, por aí, tava legal, saca? Ele é um jogo muito bom, ele tem a história mais interessante do que a nova trilogia do George Lucas, a ABS. E é legal porque ele, inclusive, serviu de modelo pra BioWare fazer o Mass Effect depois. É o mesmo estilo de Mass Effect, tu cria o teu personagem, aí tu vai conversando, tu vai escolhendo os diálogos, aquelas árvores de diálogos e tal, é o mesmo esquema, sabe? Então acho que vale estar no 100, no top 100, mas não em 12º, lá pelo 80 tava bom. Sim, Matheus Six, e o seu jogo está em segundo? É o do porquinho. Não, o do porquinho não tá, né, cara? procura, vê se tá aí. Não tá. Né? Não sei, hein? Não sei, essa lista tá tão errada aí que vai saber, né? Guardians Crusade. Não tá. Tá entre os 1 milhão e lá se vai. Não, né, tem 1.001 jogos. Mas né? Tem um jogo que eu... Cara, eu gosto muito dele, o pessoal aí odeia porque é ocidental. Mas tá aí, ó. Tá aí em que lugar? Quinto? Quarto? Sétimo. Ah, o Skyrim? E aí? Ah, não. Eu acho que merece. Merece estar entre os 10. Tá, merece, sim. Acho que ele mudou muita coisa. De tanto que falaram desse jogo, eu acho que tem que estar aí. Né? Não, eu acho que sim. O que tu acha, Lanzonete? Fusruta! Vamos dar uma. Mas é aquela coisa. Eu me diverti muito com ele, mas assim, de 50 horas eu não passo. Porque ele é muito aberto, tá ligado? Ele vai fazer muita coisa. E aí eu fiz muita coisa, daí eu fiz a história, abri todo o mapa, daí eu pensei, não vou fazer toda a saída do quest, senão eu vou ficar aqui com 300 horas. O Juninho lá do Volando 8Bits, ele tem mais de 400 horas já. E enjoa, cara, enjoa. Tem uma parte que deu de matar dragão, vamos pro próximo, saca? Get over it, sabe? Mas ele atualizou muita coisa do Oblivion ali, que o Oblivion devia estar aí em tão pouco lugar assim, tipo, em tão alto. Ele é bom, mas ele devia estar lá pro cento e pouco lá, porra. Ele não é tudo isso. Tem também o Morrowind também, né? Morrowind falaram que é melhor que o Oblivion até. Eu não cheguei a jogar esse jogo. Falaram que Skyrim puxou muita coisa do Morrowind. É, pois é. Eu joguei Morrowind, cara. Vocês não vão nunca jogar Skyrim, né? Isso é triste, porque eu queria que vocês aproveitassem a vida. Senhor dos Anéis. Sabe por que eu não vou jogar? Porque eu sou mais jogador de videogame, e pro videogame ficou uma merda, principalmente PlayStation 3. Ficou uma merda. Pro Play 3 aí eu sinto muito. É bom, saca? É um jogo bom. Me diverti mesmo, cara. Assim, eu lembro de indo fazer quest, assim, tu entrava numa caverna normal, assim, ah, vou ver o que tem aqui. Eu tinha que entrar uma coisa, uma pessoa pra ajudar, e aí a pessoa pra ajudar. Tinha que ir lá no Quintos Inferno, e tava com saudade de fazer isso num jogo, então. Porque quando eu joguei o Final Fantasy XIII, não tinha isso, era só ir reto, tá? Que eu queria uma coisa de, tipo, no final 8, no 7, de achar weapons e tal, e eu me diverti no Skyrim, que tem bastante disso. Já me cutucando aí, né? Não, mas eu até jogaria... Não é o meu preferido, mas tá na lista. Eu acho que ele tem que estar aí mesmo. Eu até jogaria Skyrim, mas só se o game desse. Não, é que pra já jogaria pelo fato primeira pessoa. Só isso. Não, mas dá pra deixar em terceira pessoa. Dá pra deixar em terceira e em primeira. Olha aí, ó. Só que ele é mais difícil pra quem tá acostumado a ficar montando matéria no Final Fantasy, sabe? Uhum. Tem que montar tudo, o personagem, o armor do personagem, se tu joga só com facas de... Mas sabe que eu até curto essa customização, mas... Isso é bem mais complicado. Mas você sabe que, não sei se é lenda isso aí, mas enfim, eu já li em vários lugares e ouvi de várias pessoas que os JRPGs não têm isso por causa das CGs, né? Que eles gostam de caprichar nesses... cutscenes e tal. Pois é. Isso já foi, né? Já foi, né? Isso é uma coisa antiga. É a mesma assim, coisa que entrar em batalha agora, tipo, o Final 13. Isso eles faziam uma vez porque era limitado, tá ligado? Pois é. Hoje em dia não precisa mais ter isso, mas os caras fazem ainda. Não... É pela nostalgia. É, mas é. Não, acho que é legal, cara. Eu não... Não é mais que fácil. Mas sabe que o 12? O 12 não entra em batalha. O 12 tu vai lá. Tu vê o bichinho dá tipo uma tela de carregamento do menu. Eu acho que isso aí vai ficar aqui. Acho difícil sair, porque é um estilo de jogo. Console RPG, sabe? É uma coisa que é meio que um estilo. Bom, enfim, né? Isso é outro papo. Vamos voltar pro Frajola então. E aí, o teu doce? Vocês estão com medo de apontar os melhores? Eu já ponto de cara já, né? Okay. Fala aí, então. Não é Shinosaga. Shinosaga também eu gosto. Mas seria o número 47 aqui. Ah, tá longe, né? Tá feio. Vai se fuder. Tá feio. Eu acho assim, Frajola. Jogou também, né? Se o Xenogears, eu acho que ele mereceria estar entre os 30 melhores. Mas Xenogears, cara, aqui eles vão chupar um pau, cara. Tá louco. Vou falar do... Ah, o gráfico tem o cu. É, cara, é que é o seguinte. Eu acho que o Xenogears, ele perde algumas posições e não fica entre os top 10 por causa da grande quebra de ritmo que tem no segundo CD, sabe? Que o pessoal sempre reclama que vira um monte de texto o jogo. E tem muita pouca batalha, porque até chegar ao fim do primeiro CD, tipo, o jogo vai crescendo de um jeito que tu vai ficando sem fôlego, assim, no fim acontece uma coisa, ah! Aí termina, aí tu troca o disco, aí já começa com todas as lembranças do Fê, aí tu lê, tem lê, lê, lê. Do primeiro CD pro segundo, é. São uma hora e quase uma hora e vinte, só de diálogos. E tu vê, saca, isso aí, tipo, porra, o jogo tá num ritmo tão foda que óbvio que uma hora o ritmo vai mudar, só que muda muito radicalmente, sabe, porque tu começa a entender toda a história, tem todas as lembranças do Fê e tal, que aí tu lê, vai lendo, enfim. Então eu acho que essa quebra de ritmo fez ele perder algumas posições nessa avaliação aí. Fuca jogou Xenogears? Sim. Não acredito. Pouco tempo. Mas lembrando agora, o Xenogears tem dois sistemas de batalha, né? Tem a batalha com as pessoinhas ali, é, o Face, isso. E tal. E depois tem com os robôs. Que daí, ai, tu pega o Xenogears, cara, oh, muito a fuder. E é um jogo bem difícil, eu achei bem difícil. É mais ou menos. Não por batalha, mas tu pegou um tempo depois e jogar ele, que é um jogo demorado. Ah, ele é demorado. Ele cansa, realmente cansa. Só que ele me prendeu de uma forma que eu não largava ele de jeito nenhum. Meu amigo... Tanto que eu me entreguei numa parte, eu fiquei ganhando level. Não, e tu tá eu falando cheguei... Final Fantasy VII, também. Né? Tô falando, isso aqui tem 99. Eu tenho 99 meu horas. Meu amigo, e as cenas de anime... Baba, lindas. Nível de o anime... O final é uns 15 minutos só de anime. Isso. Tem um pouquinho de CG também junto. É que a história é complicada, né, meu? O tempo atrás eu passei pro celular, as músicas ficavam ouvindo. Tinha a Luca do Chrono Trigger no jogo. Tinha. Ah, eu acho que... Abraço! Eu falei em off aí, mas eu acho que a história é muito complexa e o pessoal da IGN não curtiu pode tanto ser, assim. Pode ser que... Mas eles deviam repensar nisso, porque... Sabe. Tem bastante jogo West aí, tipo, porque... última, aí não sei, últimas são todas. Sei. São, mas não são, então aí, versões altas. Sei, o Xeno devia estar mais. E aí, Fuca, o próximo aí da lista? Eu gostei de ver nessa lista os dois Personas. Mas só tá longe que, o 4, só que eles estão lá embaixo, tá? O 3 é ok, tá ali. Acho que o 3 não é lá... Não, pois é, aí que tá. Eu acho o seguinte, se eu for colocar um de cada lado, eu ainda prefiro o 3, porque o 3 tem uma história mais dark. Bem mais dark. Mais sombria e tal. Feliz. Qual que é aquele que saiu pro PSP? O 3. O 3. Mas é bom, cara, isso aí. Vale é. Pena. E eu acho legal, quer dizer, o... Quatro, é bem simples os jogos. O 4 é exatamente o mesmo jogo com umas melhorias na jogabilidade, que facilita um pouco mais, porque o 3 é muito difícil a questão. Não é difícil, cara, é que tu não tá acostumado com RPG. Mas não. Cara, xarope, é muito cara. Fácil, Persona. É a série mais simples dos jogos de RPG, eu acho. Tu tá te confundindo com Shin Megami Tensei não, e a não, galera lá. Não, o Persona é muito fácil, cara. Eu não achei difícil. Quanto tempo tu jogou aqui, esse? Eu joguei muito tempo, joguei mais de 40 horas o 3, tu achou difícil. Jogou nada, tu me contou que eu tinha jogado 10 horas e tinha parado, agora tu sim, jogou 40? Sim, porque deu pau, continuei a jogar. Sério, como é que tu acha difícil o Persona 3? É só ganhar level e passar de torres? Não, eu sei, só que tem... Opa, é isso aí só que queria dizer, é isso aí que tu falou? É que tem o lance que os jogadores cansam, tu não pode ficar só ganhando grind lá, que os jogadores cansam. É só voltar e dormir. É, mas não é muito fácil não, cara, tem uma questão de... Eu sei como, é que é só descer andares, daí tu volta pro lugar, né? É subir, então tem que subir. Sim, mas pra voltar é só descer. Sim, e dormir. E a cada 10. É que tu gostava de estudar e fazer social links, né? Eu não sou tão parceiro pra ficar trovando as minas. Pois é, né? Mas não é difícil, velho. Tem o Nocturne que é difícil, aí eu concordo. Aí eu tô pois é, já o Nocturne que eu joguei e não terminei, eu joguei umas 30 horas dele, eu achei ele mais fácil, assim, porque ele é mais tradicional, saca? Que tu só vai fazendo a história e tu vai evoluindo, tu vai pegando os demônios pra lutar. Mas tem que parar pra ganhar level esse jogo aí. Não pode só evoluir, vou passar tudo. Sim, eu até acho que nessa lista falta os primeiros Megami Tensei, que foi uma revolução mesmo, saca? Os Megami Tensei tem só os Persona, se eu não me engano, sabe? É lista americana, meu irmão. É, pois é. Porque é triste ver Paper Mario ali e não tá. É. Não, Paper Mario é bom. Sim, mas não tá ali, né? É, ali, ali é complicado. Tá aí, Lanzoni. Sim, Vaselina, Final Fantasy IX. Ah, eu não sou muito fã dele. O RPG do Play 1, de Play 1 aí foi tudo cagado, né? Incrível. Lista porca. Ah, por que falar mal de Final Fantasy IX, cara? Tá ideal ali pra ele. Eu acho que tá legal. Tá ideal, tu chupava ovo do Final 9? Do 9? Tu e o Leandro. A gente tem um cast sobre o 9 falando mal dele. Depende. entendi o Final 9. Sempre foi ele. Lembra que até o cara em São Paulo falou, ah, vocês falaram alto monte do 8 e chutaram o 9. Eu falei, é, 9 é, que, 9 é o 9, só que voltou tudo. Sei lá qual é a do 9. Ah, eu gosto. É uma... Sei lá, eles tentam voltar. Ele é melhorado, é uma coisa mais clássica, assim. As batalhas são muito tri, meu. A história do jogo é legal. Ah, é bobinha, não é bobinha, cara. Eu lembro quando o Leandro comprou e chegou, terminei. Tava aí o Frajola, eu terminei antes que tu, Frajola, porque tu não queria terminar, lembra? Ele foi um jogo que eu demorei pra terminar, sabe? Né, o meu quarto CD dava problema. Eu joguei ele em português esses tempos. Bah, eu tenho que jogar de novo. Zidane habita meu coração, roubar a rainha e... Mas ele é mais legal que o Squall, né, Sumon, Zidane, pode falar. Sumons lá, muito foda. Ele é mais divertido que o Squall. Como é divertido, só porque tem um rabo? Tu gosta de cachorro, agora tu vai jogar com cachorro no RPG. Ah, tá, vai falar tá do porquinho. Tá falando bem ou mal, agora eu entendi, Frajola. Eu também não saco com ele. Não, ele comparou com o Squall, por favor, né? É que o Squall, ele é tão pau mole, Squall, né? Squall, é sentimental. Laguna, cara. Dá uma surra papai e surra o filhão. Laguna salva o jogo. Abraço. E Zidane é maestri. Tá feliz com a posição dele aí, Lanzo, né? Não. Não. Um pouquinho mais acima, assim. Jogo original, um abraço. Mais algum que tu quer falar aí? Tá, tem um jogo que é meio uma crítica, mas é bom. Tipo, é o Chrono Cross. Como crítica? Tem. É a mesma coisa que o Frajola joga aquele jogo podre que eu acho, que é o tipo Halo, né? Para, meu. Que? Lá, que? Grande não, também é tem bichinho! Não, mas ele tem todo um carisma. Aquilo lá não... Não, posso concordar. Tem 45 personagens. Podia ser... É muito personagem. É tudo... Cara, é ursinho, é... Ou oh, sério. É, tem os bichinhos lá que estraga. É, tipo, sei lá, é mistura de Halo com Guardians of the Raiders. Do jogo! É as raças que tem no planeta! Mas eu. Só não, que é Avatar, eu concordo agora. Ter 45 personagens nem demais, saca? Mas os principais são a foder, meu. Eu esperava muito mais. É legal, eu curti, mas isso aí estragou, sei lá. Na história eu principal, os personagens principais não tem os bichinhos fofinhos. Ele tá que posição ali? Joga o Suicoden que tem 108 personagens, ABS. 61. 61? Não, tá bem, ele tá ali entre os 20 e certo. Isso que eu não joguei o jogo, eu vi o jogo concordo, lindo. Concordo. E o Rodrigo toca aqui. Não. Não, eu não joguei o Chrono Cross porque o Diogo jogava. Tem um outro jogo que eu acho muito bom, que é o Legaia, Legend of Legaia. Ah, eu não acho grande coisa esse jogo. Mas ele é tipo um... É totalmente diferente. Ele é mais diferente. Dark, meu. Ele é um RPG diferente mais de tudo. Dark. Eu acho que ele é cult, né? Poucas pessoas gostam, mas quem gosta, gosta pra caralho. Ah, não, Leandro é um. Tipo nosso. O Chrono Cross não se baseou meio que nas batalhas do Legaia? Não, porque saiu na mesma época. 99. Bom. O Legaia é questão de combo de golpe. O Chrono Cross é as magias depois. Mas médio, forte e fraco. Dele. O legal do Legaia é que tu ganhava como é que é aqueles barinhas, os time, aí tu podia desferir o golpe em qualquer parte do corpo do inimigo. Ou seja, alguns tinha defesa menor na cabeça, outro nas pernas. Bicho grande tu acertava nas pernas. Às vezes tu só dava soco na cabeça, tu matava. Tá, mas ele é diferente. O mundo dele é diferente. Ele tem um ar mais sombrio, é. O tema de batalha também é legal, cara. O 2 saiu pra Play 2. Não é bom. Mas não agradou. Lembra aquela vez, o Leandro, não sei se ele escuta, né, mas ele é o fã dele, Gaia. O Diogo vai me ajudar a lembrar agora a história Dreamcast. Que eles brigaram na frente da tua casa no Natal, tu lembra? Se caíram na porrada, Lanzonete e Leandro. Eu não tava aí, cara. Eu até hoje não lembra disso? Sei direito. Jogando vôlei. Ah, sim. Bom. Não. Vôlei, a best. Não, mano. Ah, foi futebol. Futebol na garagem do Diogo. E tá me tirando. Cala a boca, Augusto. Tu vai fazer o quê? Peguei e dei um soco nele. Daí aí ele ficou quieto porque fui embora e falou assim pro Frajola: por que que eu não dei uma bola na cara dele? Devia ter dado uma na cara dele, não sei o quê. É tão normal, era tão normal ver eles brigando. É normal, era lindo. Era direto. Frajola, termina aí, depois eu falo os nossos últimos aí. Eu vou citar aqui porque eu vi que não tá na lista, é um jogo que eu amo muito, tem um e o dois. Parasite Eve. Mas em consideração, eu nem fico mais brabo, eu já tô de boa. Ele é RPG, meio... É muito não, cinemático, né? RPG. É meio que não, mas é, né? Mas o que, Frajola? O Final Fantasy VII, eu sei que tu quer falar, tá aí, né? Tá numa posição ali que não vale nem ser citado, né? Onde, Final 7? Tá lá em cima, não, eu vou nem mexer no mouse pra isso. O 7 tá bem, cara. Tem entre os 10? Não. Ah, não, em 11. Tá bom, pô? Ah! O teu querido Fallout tá acima dele. Fallout? Mass Effect 1. Ah, não. Mass Effect 1, não. O 2 é melhor que o 1. O 2 não dá. O 2 é melhor que o 1. O WoW eu até concordo. Eu vou me chutar, mas tipo, olha que tem de nego jogando causou, até hoje. O WoW causou, o WoW causou. Não, e eu vou dizer, o Pokémon Red Blue é só pelo fator histórico, hein? Podia estar o Yellow, e não nessa posição. É, aí. Pois é, sabe? Mas tem que depender da cor. Eu tô vendo! Não, o que depende Pejola. Da cor? Ô, Flávio, Pokémon odeio. Pejola. Não odeio. O Pokémon não existe. Pejola, só um pouquinho. Passaram rápido aqui toda a lista, e eu vi que tem uns 4, 5 RPG do Mario. É bizarro. Isso? Pode isso ficar entre os 100 RPGs? Cara, não, vamos catar Mario. De baixo pra cima aqui, dos primeiros. Vamos ver onde tá o Mario. Eu ouvi falar bem de um RPG, o Legend of Seven Stars. Esse aí eu ouvi falar muito bem, eu nunca joguei. Que é aquele do SNES. Que é o do Super NES, pois é. Agora os outros, Paper Mario. Não, porra, é essa, saca? Eu sei que o Mario 3, lá, o Mario Lead 3, o Partners in Time também é muito bom, mas... Esse aqui... Tá, mas tudo bem, mas tipo assim, saca? Fala bastante. Tem o... Tá na exposição, tá ligado? Tem o Paper Mario e não tem o Grande A1, vai tomar no cu, saca? É, isso é... Saca. Isso aí é paga pau só pra ter coisa da Nintendo aí, não tem? Mas assim, os 10 primeiros, vocês concordam? Vai lá. Vamos lá. Só uma parte. Planescape Torment, que porra de jogo é esse em 13? Abraço! Isso aí é RPG ocidental, que são jogos do que estão aí mais histórico do que mais jogado, assim, sabe? Aliás, é interessante a gente notar, será que existem, nesse 100, mais RPGs do Japão ou do Ocidente? Ah, eu vi agora... Existem choque... O que é um jogo em primeira pessoa que é da surda? É um jogo que dá medo. Não, ele é um jogo... O System Shock é... Mas... Ele é meio estranho, porque tipo, eles colocaram Dark Souls muito acima... Que é um jogo que eu acho que eles... Ah, vamos colocar porque é meio... Ali, novo. Tipo, ó, Earthbound, ó, e a chumaça tá aí, sabe? Não, ali. Não, é RPG então, 17. Super NES, né? Tá, talvez entre os 50, então. Pronto, sabe? Tá, vamos lá, então. Dos então, 10 tá. Pra baixo. Fallout 13 é um bom jogo, mas em décimo... Não. Décimo não, né? O Mass Effect 1 esquece. Também não. Não devia estar aí. Desculpa, mas aquele carro lá não dá mais, cara. Não. E aí, vocês podem falar também. O WoW sim. O WoW acho que entre os 10 merece, sabe? Eu também acho. Porque, tipo, é MMO... Eu não jogo, eu não... Não. Então já saiu pra PC, né? Não, tô, tudo bem, ó. Ele é MMO, só que ele entra no, na classe de RPGs. Porra, tá, mas ele não é... E, pô, isso... WoW tem 8, 9 anos e o jogo dá muito dinheiro e o jogo é jogado e quem joga ama e... Por isso, eu não gosto, mas merece. Tá aí. O Skyrim também concorda, tá aí, vocês não sei. Pode ser. Pode como ser pode ser, 20, cara? Eu não entendo vocês, o jogo é ótimo. Não vi uma alma falando mal do jogo. Então, agora tu tem 3 agora. Sim, é, mas daí vocês não contam como pessoas físicas. Escapa, porque, Stelden tipo, joga o final 13. Escapa, tá meu rim. Vocês preferem final 13. Tu não nem virou o jogo que ia falar alguma coisa. Não Diablo, isso. Não, né? Eu acho que o 1 deveria estar aí, mas o 2... Diablo, acho que sim, porque o 2 é uma evolução do 1, assim. Saca. Não sei, o 2... Tá, tipo, ok. E o 2 era jogado até hoje, com o pessoal esperando o 3, que demorou mais que do que nunca pra sair, saca? E aí, Final Fantasy 4, sim, e aí? Com certeza. É mesmo? Não cheguei a jogar. O 4, é, no, pelo Japão, é o mais preferido depois, acho que o 4 é mais preferido do que todos no Japão. Eu não, acho, não, depois do 6, depois do 6. Eu acho que no Japão é o 4, hein? Sério teve, mesmo? Teve até a expansão aí pro DE, pro, ah, teve o... Deve estar tá aí, porque é bom e merece. Muito bem. Olha lá, Pokémon. Pokémon, já falei, ó, é mais pro segundo dos primeiros. Fala do Pokémon. E lança histórico. Não, cara. Pokémon não existe. Não, Pokémon, cara, tem que estar entre os 10, Cajola, pelo amor de Deus. Ah, por que tu vai... Dá, tem que dar. Tem bichinho. Tem que bichinho que sai da... O cara... Tem que estar. Não. Pokémon tem que estar entre os 10. O Squirtle é do tamanho da minha porta, sai dentro de uma bola. Como é que isso aí existe? Não, ele é bom porque ele tem um novo jeito de jogar. Novo jeito de jogar. Os bichos e tal. Muito antes de vocês pensarem em jeito como... Isso aí. Que jogava. É isso aí. Eric. Ah, jeito de cocô é do Lanzoni. É isso aí. Muito antes de pensar em jeito de cocô, isso aí. Cara, jeito de cocô era legal, porque tu capturava o bicho tamanho real. Ele não jogava uma bola. Ah, pra jogar é retardado. Pra jogar que é gráfico. Ele que gráfico? Quem tá falando de gráfico? Falando em realidade, é realismo, já que estão falando em realismo. Olha, isso aqui é gráfico. Fala, mas tá postejando, então, tá, depois vão achar, o cara não gosta também de Pokémon. Pokémon é a velha história do Kingdom Hearts, tá? Então eu acho meio infantil. E eu vejo mais alto. Explode a caixinha, sou... Doeu assim? Meu, fudiu, eu vou Feijola, menos, então. Feijola, você não pode falar mal de Pokémon, cara. Não tô falando mal, não. tô falando. Não posso falar mal. O Baldur's Gate ninguém pode opinar. Não, não podemos opinar. Deixa quieto, ninguém então, pode falar. Então o que nada. É isso? Só que eu acho assim, Six. Ninguém pode falar nada. Tudo bem, ó. Nós não somos os players masters da RPG do mundo, mas, tipo, se ninguém aqui pode falar de Baldur's Gate, talvez entre os 10 ele não possa ficar, sabe? Se ele fosse extreme mesmo, pelo menos um aqui deveria dizer, não, gente, entre os 10 ele tem que ficar. Se ninguém aqui, já coloca em dúvida a posição dele aí. Coloca em dúvida. Tá, mas assim, os dois primeiros, desculpa, mas os dois são ótimos, mas não, cara, não. Como assim? O que aconteceu contigo? Chrono Trigger em segundo lugar. Voltou de São Paulo, o que aconteceu? Chrono Trigger em segundo lugar. Tu lembra aquele cast que a gente gravou? É a quinta vez que tu fala, tu tá ficando velho já, tem que tomar remédio pra Alzheimer. Porque Chrono Trigger... É ótimo! A gente fez aquele cast e eu falei, eu só joguei esse jogo em 2010 por causa do cast. Porque sério, sério mesmo? Segundo lugar, gurizada? Explica isso aí. Sim. Isso é um exemplo que Super NES tá no nosso coração. Eu já vou passar pro Lanzoni falar de Chrono Trigger, mas... Não jogou nada. Six, tu sabe que tu é minoria no mundo, né? É verdade. Sim, eu sei, eu não entendo esse jogo. Então tá. Não faz sentido. É, pois é. É que nem o Elder Scrolls, você sabe que são minoria no mundo, né? Oh, eu acho, por exemplo, o Elder Scrolls e Skyrim, né? Deveria estar em primeiro. Quem não, nunca curtiu? Ah, não curto Elder Scrolls. Eu sei de muita gente que jogou Skyrim e, meu Deus, achou o jogo foda pra caralho. Quem não curtia RPG na época Super NES, até um pouco na época PlayStation? E assim, ah, eu quero um RPG que não me complique tanto na história, que me segure, que seja. E eu vou fazendo as missões, os negócios, seja excitante do início ao fim. Chrono Trigger é o jogo ideal. É o jogo ideal. É que tem os caras foda também lá, né? Sim. E adivinha quem está lá? Dragon Ball, ABS Naruto. ABS Naruteiros, ABS Sensei. Tem o Masami Kurumada no jogo? Não. E Akira Toriyama, um acerto contra erro total de Dragon Ball. Tá, e o primeiro lugar, Final Fantasy VI. Sim! Tudo é que nós três viramos, né? O Frajola que é o sim. Cara que não sabe o que é. Peraí que eu tô avalendo aqui, que capítulo tu citou meu nome aí. Que tu não jogou Final Fantasy VI ainda, e é estranho. Eu joguei até na parte lá que tem um labirinto lá que não consegui sair. Ó, eu acho o seguinte, tá? O Final Fantasy VI eu terminei não faz muito tempo, e eu estava com muita dúvida qual era melhor, o Chrono Trigger ou Final Fantasy VI. 6, né? Só que o 6 é melhor, Lanzoni, e eu vou te explicar por quê, saca? Não, mas assim, ganha por pouquinho, tá? Não é muita diferença, assim. Eu acho que ele é um jogo que inovou em muitas coisas, e mesmo hoje, os jogos da RPG em console ainda não utilizam as coisas bem como o 6 utiliza. Primeiro, são 14 personagens, onde 12 deles são extremamente úteis. Bem equilibrado, bem... O jogo te obriga a usar todos eles. O jogo te obriga a usar todos eles. Ah, esse aqui eu não quero, vou deixar aqui no canto. Não, senhor. Não é que nem o Zéu, não é que nem o Zéu. O Zéu deixa... Pra um jogo de 16 bits, o background dos personagens é de uma profundidade que me surpreendeu muito. E o próprio enredo, assim, porque eles são dois jogos em um, né? Até a destruição do mundo é um tipo de jogo que tu só vai seguindo as coisinhas e tal. E depois ele é quase um jogo de mundo aberto. Porque se tu pegar... Os quatro personagens principais, pra te formar a parte, tu já consegue derrotar o Kefka se tu quiser. O jogo te dá essa possibilidade, mas se tu quiser, tu pode buscar todos os personagens que antes do jogo, mais dois extras e fazer várias side quests pelo mundo aí, que tu vai descobrindo mais coisas e tal. Então, por isso, ele é mais completo que o Chrono Trigger nessa questão. Difícil, mas eu acho que o 6 é um pouquinho melhor. É, tem umas cenas assim que, pelo amor de... Bom, Chrono Trigger também, né? Tu falou que história de personagem, Chrono Trigger também tem uma questão, por exemplo, lá do sapo, a vingança. Ou tu mata lá o Magus, ou tu recruta. Eu quis recrutar porque o Magus é muito foda. Joga com sapo, que jogo merda. Pois é, não, saca, mas aí tu vai pensar assim, não, qual é o... Não vou provocar, meu. Qual é o background do Chrono? Não é nenhum, saca. É o herói que acorda, moro com a minha mãe e um gato, vou salvar o mundo, ok. Todos os personagens do 6 têm um background foda, saca? Não, aí que tá. Quem curte trabalhar a história de personagem, a profundidade, ter coisas a mais... Não, mas como eu falei, como eu citei anteriormente, eu quero RPG que me cative, que seja carismático, mas eu não tenho que ficar 2 horas tentando entender os negócios. Não que o final 6 é difícil, saca? Não é difícil, saca, mas... A gente falou, tem uma coisa bem mais trabalhada, entendeu? Bom, tanto é que os dois saíram uma coletânea Final Fantasy Chronicles, né? Saiu os dois melhores. Saiu Final Fantasy IV, né, cara? Bom, tanto é que a Terra era minha personagem favorita naquele de PSP lá, Odyssey. Frajola, tu não tá falando nada dos dois porque tu não terminou nenhum dos dois? Não, o Chrono Trigger eu vi o início, só. cara, isso é triste. Frajola. É, eu não sei, cara, o que aconteceu na época, mas todo mundo falava, eu digo, eu não vou jogar isso aqui agora. Só que eu demorei muito pra me tocar pra jogar, e agora passou tempo. Joga agora. Tempo. Tu quer dizer então que ele ficou datado? Joga não, agora. Não, longe disso. Ah, joga bom. Agora. Compra na PSN e joga. Lindo. Não, eu tinha passado pro PSP, cara, pra jogar isso. Ah, então. Melhor ainda, eu acho. Melhor ainda, aí. Cara. Diogo, tu não tem nada pra falar desses dois jogos aí? Jogou os dois. Joguei Final 6 também. Eu não cheguei a virar os 6, na verdade. Eu fui bem mais longe que tu ali. Mas é muito melhor que Chrono Cross, com certeza. Eu achei... Não daria a segunda posição. É que o Chrono Trigger, ele é muito carisma. Tipo, todos os personagens são muito carismáticos, sabe? Isso me lembra grande. Mas concordo. O 6 também, acho que também é, a posição dele é bem primeiro. Com certeza, esses dois jogos também estão considerando o valor histórico aí, sabe? É, tem isso aí também. Sim, mas o que ainda ajudou eles a ficarem, porque eles são ótimos jogos históricos. Tipo assim, ó, tu falou que talvez os dois estariam em posição muito acima, mas tu colocaria que RPG acima dos dois. Não, Final Fantasy 6 não sei, cara. Mas o do Chrono Trigger com certeza seria o grande que não tá na lista. É, mas antes de terminar aí, eu quero saber a história aí, que agora a versão do jogo, né? Porque o Frajola conta uma no cast, o pessoal sabe. Quem terminou Final Fantasy VII, afinal, por primeiro, ou quem ajudou quem nessa porra aí? Não, foi, verdade. Foi o Frajola que terminou primeiro, mas por quê? Tá, deixa eu contar, não, eu vou contar até... Eu não consigo jogar um jogo que eu vejo ele já jogando, né? Por ser irmão, eu vejo ele jogando. Que nem foi o caso do Chrono Cross. Ele se trancou numa parte lá... Deixa eu falar uma parte, que a parte que eu tenho que voltar pra ver a Eris quando ela morre, que o Sephiroth mata ela, aí cai que eu tenho que ir lá pra recuperar a Black Matéria. Isso é no segundo CD. É numa caverna. Eu não lembro o nome. Eu também não lembro. É lá no fim do primeiro CD. E aí tem que voltar no segundo CD. Só que eu tinha ganhado tanto level, eu tinha levado tudo. Porque tu tava preso e não sabia o que fazer. E eu passei por tudo. Só que incrível que eu esqueci dessa caverna. E por acaso eu jogo uma manhã... Não foi assim. Agora... Eu comecei a jogar, cheguei naquela parte. Também se trancou. Umas quatro... Não, mesma noite eu saí daquela parte. Abraço. Na mesma noite, eu acordei, era umas 4 da manhã, eu acordei pra ele, meu, olha só onde que eu tô. Onde que tu foi? Não, tu viu aquela cena aqui. Aí gostei, né? Quando eu acordei, o pé tava lá virando. Já. Virei o jogo 7 horas da manhã. Porque justamente foi o único lugar que eu acho que eu não tinha ido no mapa. Não, eu sei. E eu consegui o Chocobombo Dourado muito antes depois de ver com as revistas. Dava e, incrivelmente, não consegui ir nesse lugar da que a Eris foi morta. Ah, graças à minha ajuda. Não, foi sem querer, fala a verdade. Sei não, hein? Pelo menos eu peguei safe, né? Pelo menos a gente terminou o jogo, né? Ah, é verdade, eu terminei. É verdade. Tá, que bom. Vou falar o quê? Que bom. Ah, que ele é um cara do YouTube que só vê final. Abraço. Pelo menos o... Não dá, falem mal aí, tá liberado. Ogre bate. Pelo menos o... Cadê o teu aí, Legend of Dragon? Tá aí essa porra? Tá aqui, Legend of Dragon, só que tá ridículo. 95. É bom. Ah, é bom. Não, pelo menos essa analisa não é dos melhores, mas é bom. Como não é dos melhores? Ih, começou já. Ah, porque é difícil ganhar level, mas meu... Não, é difícil, mas eu tenho... Difícil ganhar level ou legal, é que ele é difícil ganhar level. O legal é o pior de todos. Eu amava as armaduras. É verdade, a armadura era dragão, era Sensei, eu lembro. Meu Buframa, um abraço. Pai, aquele do Saturno que eu amava. Eu acho que já era, né? Então, o que é EVE Online? Dragon Ball. EVE. Meu professor joga EVE Online. EVE Online. Olha aí, não tem Parasite EVE, mas tem EVE Online. Abraço! O EVE é famoso também, o EVE é bom. Force. Eu também não lembro de Freedom Force. Só sei que Monster Hunter. Olha, tem o Wild Arms, sim, o primeiro. Bah, cara. O Jean Sphere. O 2 também é legal, né? O Wild Arms 2 era legal. É, o 2 era muito maneiro. Golden Sun. 56. Tem 5, né? Tem 5. O jogo do Kojima. Golden Sun. Golden Sun. Kojima, aqui, ó. Ó, tem várias músicas do Queen, ó. Let Us Clean Together, Ogre Battle, March of Black Queen. Tales of Death. É bom pra caralho. Teve o 5, cara. Não, peraí. Mas tu jogou o 7, né? Eu também. Não, sabe o que é ruim? Sete, Akira Toriyama. Abraço! Akira Toriyama assina Dragon Ball. Tá em todos aí. Crono. Em todas as Akira Toriyama fez. Sabe o que eu acho assim, surpreendente? Tipo, tem todos os últimos estão aí, velho. Tem todos os últimos aí. Não, última é última, né? Que é isso? Não, olha, tipo, tem o 4, o Ultimate, puta que pariu, tem todos aí. Tem todos aí. Tem o último aqui, eu só vejo o último, a última 7. Tem um monte, cara. Aqui é zero, aqui... Pessoal, o pessoal da engenharia gosta do último. É, tá, olha só, então. Pois é. Lista sempre da encrenca. Sim. Sempre. Essa, provavelmente é uma lista americana mesmo, né, feita ali. Tu vê, última, Star Wars e blá, blá, blá, Mass Effect 1, cara, em nono, não. Pois é. Não, sabe? Mas as pessoas têm essa mania de fazer listas, tá? Listas, né? Isso, né? Que é meio... E sempre vai dar encrenca. Tá, então vamos fazer uma lista por cada um. Eu acho é que cada um... É o primeiro no coração de cada um, não foi dito. É foda, né? Não, não tem como dizer. Não 7 tem, 8, cara. O 8 marcou mais um 7. O 7 é foda, o 8 não, tá. Também. É que a gente sabe que o 8 não é bom, mas o 8 tá com nós... Forever. Como o Xenogears, cara. Por isso que eu acho que então, cada um tá, tem que fazer uma isso. Square, soft. Qual, sabe qual é a melhor de Square? Vou falar. Racing Lagoon. Trees of Fate. era RPG. Lembra o Trees of Fate? Ele usava Azul, uma arma... Thousand Arms. Não é bom. Era 2 CDs, não era? Não tem Valkyrie Profile. Cadê meu Valkyrie Profile, caralho? O primeiro é foda. E até o Lenê falam bem. Ele tem que estar tá aí, cara. O do PSP. Que eu acho que tu devia jogar o do PSP. O do PSP é foda. Vagrant Story. Não, mas aqui, o Vagrant Story, cara, o que foi? Chuparam a Square. Ganhou como melhor jogo de todos os tempos, eu lembro. Que falavam que era o melhor Story, jogo. Cara. Não, falaram muito bem, né? Juro, cara. Por Deus, ganhou o melhor jogo de todos os tempos. Todos. Teve revista que falou até mais do que era. E antes que eu gostava. Se vocês verem, né? A gente tá tentando terminar o cast, mas a briga é foda, né? Então, cara, galera... A gente vai e volta a lista aqui, cara. É foda, indignado. Né? O cara fica indignado. Então assim, ó, gurizada. facebook.com/supercontrolepodcast, twitter@supercontrole, sigam a gente, vai lá no elenco, procura o Frajola, que ele tá usando o Twitter, só que não. E... Vou continuem. Paga esse... as meninas também, de jogo, hein? Single. Olha só, continue esse debate nos comentários. Continue mesmo. E eu quero ver vocês aí, que eu não vou muito nos comentários lá, meter o pau também, quem fala bem, quem fala cara, mal. Cara, se eu vou, isso aí eu só incomodar. Chuto o Kaique Macaco. Cara, vai por vamos mim, lá. Se eu vou comentar em comentário, vai dar briga. Eu vou me estressar que nem aquela época com players. Beleza, então. É isso aí, galera, do recado que baixo pelo feed, vai ali, comenta, sério. A gente precisa de vocês comentando pra dar treta. Então falou, gente, até semana que vem e abraços. Tchau. Tchau, valeu. Pessoal. RPG na veia.